A minha voz fica toda meio... Assim? É. Olha lá, olha lá. Ai. Por que 78? Só pra ver. Rapaz! É o melhor! O 77 era muito bom, mas o 78 é foda. O 78 combina com essa coisa de você falar devagar. Esse é o famoso 16 toneladas. Ah, não é. Faz de novo. Esse é o famoso 16 toneladas. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs, contra os seres humanos e robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni, aqui comigo está o Thiago Panceta Zanetic. Isso não é um podcast. Eu acho legal que eu presto atenção, você fica, tipo, normalmente você para por uns 5 segundos. Pra pensar numa, pra pensar numa forma... Não a palavra, mas o jeito que você vai fazer. E normalmente é sempre igual, é sempre meio acelerado, assim. Mas é pra você entrar in the zone, sabe? Ah. Preciso me concentrar, senão sai estranho. Senão sai que nem o primeiro, que você adora falar, que é o mais xoxo. Que é rolar seres humanos. Dá mó dó, assim, sabe? Dá vontade de abraçar você. Meio acanhado, assim. Você estava até, tipo, com a mãozinha, assim, pra baixo. Assim. É que no primeiro eu não sabia o que fazer. Eu imaginava que a gente precisava de uma entrada, assim, uma coisa padrão. Ah, que legal. Mas não sabia o que fazer. É. Aí foi o que veio na hora. E pra mim não fez muito sentido o que eu falei. Então eu já achei meio esquisito. Mas agora ficou. Nunca ninguém comentou, nem positivamente, nem negativamente. Então, eu quero dizer que tá bom. Time que tá ganhando, não se... Não se perde, não. Não se mexe. Não se perde também. Não deixa de estar tá certo. É verdade. É verdade. É, hoje, o quadro... Hoje, preciso de você. Com qualquer humor. Com qualquer sorriso. Que é isso aí? Eu não tô lembrando. É o Rogério Flauzino. Ah, é o meu primo. Ele é a cara do meu primo. Não faz sentido eu falar isso... Mas... Eu acho curiosíssimo que pro Rogério Flauzino cantar bem é sinônimo de tremer a voz. Como é que é? Fácil, extremamente fácil pra você e eu em todo mundo cantar junto. É só tremer. É, que, é tipo, quase o Dinheiro Preto, entendeu? Porque o Giro Preto, ao invés de tremer, ele faz o uau, uau, com a boca, né? Outra duas e contra ninguém. Oxigênio! É, hoje o quadro é... O Thiago tava vendo o YouTube. Ele achou uma coisa muito bizarra. Não era nem legal, era uma bosta. Ninguém gosta, mas tinha mais de 600 mil views lá. Eu sem querer, eu vi um negócio que era assim, era try not to headbang to it. É. Que é tipo um desafio, né? Tente não bater cabeça para alguma ouvindo coisa. Isso. E aí são as pessoas colocam lá uns vídeos lá tocando tipo Metallica, Pantera, Disturbed, Korn e tal, Megadeth. É tipo um reaction video. É. Aquela coisa meio sem graça por natureza. Exato. No caso, eu imagino que talvez tenham caras brasileiros que façam, mas esses eram americanos. E aí, tipo, eu fiquei vendo... Qual a dificuldade? Porque, tipo assim, você assiste um vídeo, tá lá as músicas, você não precisa bater a cabeça. Eu vou bater a cabeça no show, ou sei lá, alguma coisa. Nem bato mais cabeça pra começar. Se eu bater a cabeça com 30 anos, minha coluna sai pela boca. Dói o cérebro. Não, e olha que eu já fiquei com dor no pescoço, batendo as cabeças aí. Mas assim, eu era novo. É que assim, mas depende também do seu jeito de ser, né? O meu jeito de ser. Episódio musical. Vamos, então. Toda série tem um episódio musical. Então vamos permear esse episódio com música. Beleza. Então. É, porque eu me empolgo muito ouvindo música na rua. Eu me chacoalho, eu danço, não, eu também, cacete. Mas assim, aí você coloca o negócio. Se você não quer, você não vai chacoalhar. É fácil. É. Não é que nem aquele desafio, tente não rir. É. Porque, tipo, risada, ela é uma reação inesperada do corpo. É. Tanto que a gente ri do que é inesperado. Se algo é esperado, não é humor. Senão você faz... Tá chegando o filme da Múmia, hein? Rapaz. Hoje saiu o rumor, eu tô falando hoje, as pessoas vão ver daqui a uns dias, tudo bem, que o The Rock pode ser o... Lobisomem. O Lobisomem. Cara, depende do que... Porque esse, não, é no, não é tempo na era vitoriana nem nada. É em tempos modernos. Então, sim. É legal que seja ele. Não tem problema algum. Não. Mas assim, é... será que ele vai ser só a transformação do lobisomem? Tipo que... Hulk, assim? É, mas eu, porque eu o lobi... acho que isso tá mais pra Jekyll e Hyde, né? É, porque eu o... não sei se eles vão usar também, como é que eles vão fazer a transformação. Que o Russell Crowe é o Dr. Jekyll, né? Uhum. Então, talvez sim. O Mr. Hyde precise ser um cara mais assim... É que, na verdade, um cara livro, mais bruto. Você já leu Magic Monstro? Já. É um, ele é anão, ele é menor. Ele meio que vira um golem, assim. A visão que a gente golem, tem assim. Dos últimos 30 anos disso uhum. É totalmente diferente, né? Ele vira um bichão, um monstrão e tal. Engraçado que o Hulk, ele é baseado no Magic Monstro. Do Magic Monstro, sim. Deu a volta. É, exatamente. É o que nem aconteceu o Ghost in the Shell e o Matrix, sabe? Assim, aquela coisa... Eu acho bem provável que ele seja as duas fases, humano e lobisomem. Aí eu acho bacana. Você pode mais uma pessoa pra fazer o mesmo papel, sabe? Não, e na verdade dá pra fazer um negócio legal. Dá pra fazer que nem fizeram com o Chris Evans no Capitão América, o primeiro Vingador lá. Que ele fica pequenininho. E o efeito tava mó bom. Mexer o Rock, deixar o The Rock magro vai ser bizarro. Nossa. Não vão fazer isso. Fora que... ele provavelmente vai ter muito mais cenas enquanto humano do que lobisomem. Então você vai gastar mais em CG deixando ele magrinho. Se for efeito prático? Porra, é difícil, cara. Seria mal. É difícil? Porque o do... ele é enorme. O do Benício Del Toro era efeito prático, não era? Não, é um pedaço. Não, não, não. Eu digo, não, não. A parte de tornar ele magrinho seria CG. Uhum. E aí... ah, entendi o que você quis dizer, entendi. Porque tornar ele menor ia gastar em CG. Não, sim. Mas aí você pode compensar com ele como lobisomem, só com efeito prático. Que é tipo as pernas do Sam Worthington no Avatar. Que ele é cadeirante no começo. Ah, é aquele efeito aquilo de... aquilo ficou fodido. Não, é efeito de dupla imagem, né? Você filma do... não, aquilo é CG. Ah, é CG? É. Ah, eu achava que era tipo... que filmaram um cara... é o melhor efeito de CG do filme inteiro. Olha que Avatar é... pois é, porque você... por quê? Porque você não percebe. O CG é bom, o CG é que você não nota. É, exatamente. Que nem... eu ainda não assisti Mulher Maravilha. Mas uma coisa que me incomodou nos trailers era o CG. Que eu achei que era muito visível. É que nem o Batman vs Superman, essas coisas. Quando é muito visível, o Guardiões da Galáxia, ele consegue um passe livre porque tudo é louco. Porque é fantástico. É fantástico, é maluco e tal. É espaço, exato. Tudo bem. A Marvel, assim, em CG, até que tá bem, viu? Tirando o primeiro Hulk, aquele do Edward Norton, a Marvel, os CGs, eles são bastante... acho que o Hulk é uma das coisas mais difíceis de acertar, né? É um bicho gigante verde. Só que no primeiro Vingadores é melhor que até que no segundo. É verdade. É incrível. Assim, aquele parece de verdade mesmo. No segundo ele tá tão real que ele já passa, parece artificial. É. Aquele problema, né? Real demais. É. Mas então, daí as pessoas... ah, não vou ficar batendo cabeça. É só não bater. Qual que é o apelo disso? Eu voltei a ficar bravo com o negócio. A gente vai fazer reaction videos, Thiago Zepanitic. Ah, vamos, mas nós vamos fazer daquele jeito, né? Daquele jeito que só isso não é o canal. Tente não xingar o protagonista desse vídeo. Isso é você. Vamos gravar um vídeo meu e você vai reagir a isso. Beleza. Pra mim, o momento alto da internet e nunca será superado é... existe o vídeo de 10 horas daquele Niam Cat. Exato, é irritante. E aí um cara fez um vídeo de 10 horas assistindo Niam Cat. Sério? Sério, beleza. Isso é um momento absurdo. Meu Deus. O cara tá lá 10 horas. E eu fiquei passando pra frente pra ver. E realmente você vê que ele tá diferente. Ele tá sentado de assim e tal. Uhum. Eu acho que ele dá umas estendidas assim. Ele é óbvio que ele ficou 10 horas. Daí tem um cara que fez um vídeo de 10 horas assistindo ao cara assistindo 10 horas. Eu gosto que a internet é que nem... não tem limites pra besteira da internet, não tem, né? Limite. Tipo, o cara pensou, meu, eu sou idiota. Ele vai e faz. Você já viu o Neon Waits? Não, Tom Waits. Versão Niam Cat. Tom Waits no espaço com uma guitarra assim, a perninha fica balançando e sai um arco-íris de trás da guitarra dele. E em vez do miam, miam, miam, ele fazendo... é incrível. Não, esse deve ser bom. O Niam Cat é um negócio que eu não entendi também o apelo. Mas eu sou besta. Tem coisa que eu não entendo mesmo o apelo. Tipo assim, eu não consigo ver a graça que as pessoas veem. Eu já passei o dia inteiro trabalhando, ouvindo They Taking the Hobbits to Isengard, por exemplo. Mas aí é legal, entendeu? Aí mora a questão. Isso é legal. É uma música legal, é legal mesmo. The Hobbes to Isengard. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with him. Que ficou legalzinha a música distorcida daquele jeito. Não, é uma puta música legal, pô. E isso daí poderia melhorar muito bem. Olha o segue. Uia. Isso poderia melhorar muito bem aquela porcaria de franquia chamada O Hobbit. Uma franquia, né? Uma franquia, uma trilogia. E isso, pra quem não sabe, é o nosso tema de hoje. Uia. E sabem porque tá no título. Mas é verdade, é. Profissionais do podcast, eles são. É musical, né? Eles sabem o que fazem, eles têm toda uma pauta, mas não assim, é escrita, é só no cérebro. Eu prefiro um musical que use músicas que já existem, tipo Rock of Ages, do que essa coisa de eu estou indo comprar pão, meu chinelo estourou na beira da passada. Depende, porque tem uns bons, assim. É, mas é difícil fazer, então não vamos tomar a rota difícil que não vai ficar bom. Tava ótimo eu cantando. Uma bosta. Ah. Primeiro que não rimava a sua música. Mas não é a rima, é o ritmo. Não. Ah. Não me vê com La La Land, não. Como é que é? City of Stars. Are you shining just for me? A música é bonita, essa música é bonita. Não, essa música é boa do filme. Então tenta subir puxando o ar, senão pega no microfone. Eu não consigo. Não? Ou assovia assim, ó. Não consigo. Quer iniciar uma franquia que você... Vamos falar do Hobbit já? Vamos. Hobbit. Sabe qual é o problema do Hobbit? Ele foi feito, exato. Primeiro, quando o Guillermo del Toro ia fazer... Guillermo del Toro. Ele ia fazer... Eu tava mega esperançoso, porque puta diretor, casa com tudo que ele trabalha. Eu falei, vai ser legal. Aí ele não... Aí demorou muito, né? Ficou com aquele... Porque, na verdade, a MGM faliu. É, aí foi uma treta. Foi muito complicado. Demorou, 5 anos. Aí foram fazer... O Peter Jackson acabou... O Guilherme Del Toro acabou cansando, foi fazer outras coisas, óbvio, né? Uhum. Ele é um cara mega produtivo. Por mais que, às vezes, o pessoal fale, ele tá envolvido em 20 projetos. Mas a maior parte é em produção. Sim. Então não tem problema. Ele é supervisor da parte de animação da DreamWorks, né? É. E aí ele saiu e falou, vou viver minha vida aí, pá, foda-se essa merda. Cu. E aí o Peter Jackson era a única opção. Ninguém aguenta um volume de trabalho daquilo lá. Ainda assim, mais fazer daquele jeito, trilogia, filmar tudo de uma vez, meses na Nova Zelândia. Nossa, sim. Muitos, e o Peter Jackson mora lá, não pós, tem problema. Né? Né? Ele saiu do set de filmagem e vai pra casa, né? É. Os caras têm que ficar na Nova Zelândia, pô. Não que seja ruim, mas imagina ficar num lugar tão longe, tão extremo. Você não está em casa, você está em outro país. É. Por 6 meses, não, 8 meses. Não, acho que foi quase um ano. É foda, né? É foda. Mas aí teve uma questão. O primeiro Senhor dos Anéis, deixa eu dar uma golinha aqui, peraí. Eu quis fazer barulho pra não ficar o silêncio. No primeiro Senhor dos Anéis, eles filmaram, acho que se eu não me engano, os primeiros três, né? Eles parece que durou 9 meses, uma coisa assim. Uhum. As filmagens, que coisa, tem pra cacete. E foi quase tudo externo. Sim. Essas coisas. Por isso que demora, né? É. O Hobbit foi filmado quase tudo em estúdio. É. Né? O que já tem um conforto maior, porque os caras se fuderam. Você assiste os behind the scenes do Senhor dos Anéis, é assustador, assim. Os caras se machucavam, os caras... Ah, curiosidade. Roupa fedia. Curiosidade. O Viggo Mortensen, assim. naquela cena do segundo filme... Eu sei, do primeiro. No segundo filme, quando eles encontram a pilha de orcs queimados... Era o segundo isso? Que os Rohirrim queimaram e tal, que eles acham que o Merry e o Pippin estão lá... Ele chuta um capacete e grita em frustração. É. Que eles chegaram tarde demais. O Viggo Mortensen assim, quebrou o dedo do pé naquela cena. O grito dele é de dor. De dor. E usaram, né, o negócio? Sim, pô, eu usaria de dó. Nossa, sim. É porque ele achava que era mole, né? Não era uma coisa assim. Ah, é que ele calculou errado. Tipo, não, e não era pra ele chutar. Não tava, no, não tava no roteiro, assim, chute a cabeça. É. Ele foi querer dar uma bicuda, né? E ele tava usando uma putininha medieval de camurça de filme, né, velho? Camurça, né? Você é xarope, né, brother? Bagulho de metal. Nossa, se a gente quisesse, a gente poderia fazer um episódio inteiro só com curiosidades, coisas do Senhor dos Anéis, que é encantador. Sim. E quem tem a chance de assistir nos DVDs, tem esses documentários de produção, que se tem uma coisa que o Peter Jackson faz bem, é isso. É. O Hobbit é mais legal ver isso do que os filmes. Nossa, sem dúvida. Nossa, é muito bom. Eu lembro que eu acompanhava, que ele fazia um vlog, né, no... Uhum. Eu assistia alguns no YouTube. Nossa, é bom pra caramba. E tem, com o Hobbit... Sabe uma coisa boa do Hobbit? O Orlando Bloom cantando a musiquinha do Take Me Out of the Wise junto com o vídeo passando do original. É, isso é verdade aí. Como é que é? Tell me where is Gandalf, for a much desire to speak with him. Tell me where is Gandalf. You shall not pass! Okay. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. What did you say? What did you say, precious? E, bom, primeiro, daí o Peter Jackson entrou. Ficou uma porcaria. Uhum. Nós vimos. Tem gente que gosta, tem os apologistas de sempre. Mas é ruim. Mas assim, primeiro, não tem o clima do livro. Começa assim. Quer dizer, o primeiro filme, ele não é tão ruim. Não. O primeiro filme até ele dá uma esperancinha. Sim. Só que daí você compara com o Sociedade do Anel, que foi que talvez seja o filme mais redondo da trilogia do Senhor dos Anéis. Então a gente, não sei, pela sua cara talvez você não ache. Ele é o mais redondo, mas é o mais legal. Não, o mais legal é o terceiro. O mais legal é o terceiro. Guerra pra todo mundo lado. Eu gosto do segundo. Eu gosto dos três, assim, na verdade. Mas, assim, o... Começando o argumento. É. Pra mim, Senhor dos Anéis, a trilogia Senhor dos Anéis, é a adaptação de livro que ficou melhor que a obra original. Concordo. São três puta filmes. Sim. Puta filme. Marco na história do cinema. É um filme que você pega a versão estendida e dá mais gosto de ver ainda. Uhum. Você não cansa. E olha que é longo, hein? É longo. Dá 12 horas. Não dá pra assistir num dia. Dá. Você já fez? Isso. Nossa, não, eu nunca fiz. Mas é assim, o dia inteiro quase. Não, é... Tipo, a gente fica acordada por dia, sei lá, suas 15, 16 horas. É quase tudo pra ver Senhor dos Anéis. É quase tudo pra ver Senhor dos Anéis. Mas o... Aí você tem isso. Daí fudeu, você já tem um patamar de comparação nervoso. Não, sim. Aí você vai e pega um livro de 200 páginas. Sim. Feito claramente para crianças. Sim. Claramente, exatamente para criança. Ele fez os filhos. Em três filmes. Então, de 2 horas e meia. E você fica ali e fala, pegamos apêndices e preenchemos. Não. Vocês encheram de gordura desnecessária. Vocês pegaram apêndice de anotação do Tolkien, não da porra do livro original. É. E aí vira uma salada do cacete. E perde todo o tom do filme. A trama principal do filme fica ridícula de pequena perto do resto que você enfiou lá. É linguiça ruim. Imagina um pedaço de picanha. Ele tem aquela capa de gordura. Uhum. Você imagina se fosse o contrário. É tudo gordura e aquele mantequinho de carne. É isso que é a trilogia do Hobbit. Como mudar? Primeiro, tira aquele 48 frames por segundo que ficou horrível. É, dá uma estranheza, né? Primeiro, aquilo deve funcionar... É a coisa do mais real que o real. Exato. Mas isso deve funcionar, sabe que tipo de filme? Tipo Bourne, assim, sabe? Sabe esse tipo de filme mais real, mais visceral? Valerem as duas cidades em 48 frames vai ficar foda. Foi feito em 48? Eu não sei. Não, acho que não. For, não, porque as trailers não mostram aquele tipo de... Tem um estranhamento. É super realista, né? É. Não, então, alguma coisa que fosse mais estranha, tudo bem. Existe uma coisa lúdica, um ludismo todo na fantasia. Sim. Isso em qualquer fantasia, mesmo Dark Fantasy tem. Claro. Universos fantásticos não combinam com aquele tipo de coisa hiperrealista. É verdade. Aí toda aquela coisa que é meio que o brilho da armadura, aquela coisa, tudo se perdia. Até mesmo que borracha. A suspensão de descrença pra monstros e bichos que não existem, cai. Nossa, e como eles têm bastante coisa assim, na verdade em CG também foi outro erro. O CG é mais aparente quando tá com 48 frames. Não, porque existe uma estranheza. O problema também do Hobbit é que se não existisse o Senhor dos Anéis, talvez o filme fosse melhor pra gente. Sim. Porque você tem um comparativo. É. E é foda, porque o Senhor dos Anéis, tudo é efeito prático, é real, é maquete, é cenário. Daí nesse, aqueles orcs gigantes lá, aquele que tem um negócio na cara lá, tudo assim, eles são todos CG. É. E fica feio. Fica. Então assim, 148 frames por segundo, dois filmes estourando. Na época do Guillermo del Toro eram dois. É. E daí, até aí você fala, beleza, vai. Dá um passe livre, você fala, ok. E um problema de você ter feito três filmes com um monte de coisa de apêndice, que partes das coisas mais legais do filme se perdem. Se perdem. A cena da casa também do as coisas legais do urso têm um tom lá é uma infantil. Bosta, por exemplo. É, então, as coisas legais têm um tom infantil. Sim. E você fez um filme darkzão pra ficar na pegada do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Aí não dá certo, né, amigo? Porra, eu tava louco pra ver aquela cena deles chegando na casa do Beorn. Sim, Beorn, eu tô que vai entrando um anão, depois outro, depois o Gandalf contando. Ah, o Gandalf tem aquela coisa mais do Trickster, é, no Hobbit, não, né? É, aquela toda coisa da... toda tá, malandrão. É. E ele tá mais velho e cansado do que no Senhor dos Anéis. Sim, assim. E não é culpa do Ian McKellen, é culpa do roteiro. É do roteiro, tá. Da direção. Só as primeiras cenas, aquela do jantar lá, deles cantando, não sei o quê... Aquela lá funciona muito bem, o Ian McKellen, tudo. Depois ele se torna um velho cansado. É. E o pior é que tem um dos casts mais incríveis, que é o Martin Freeman como Frodo, ó. Como Bilbo. É, bom. Incrível! Incrível! Aliás, falando dos extras, é ótimo aquela compilação dele mostrando o dedo do meio pra câmera. Uhum. Em todos os momentos possíveis. Não, muito bom. Não, esse filme, tudo que tem de bastidores do filme é ótimo. Mas o filme... The Misty Mountains Close. Aí é o puto. We must away. Oh, mas isso daí arrepiou, isso aí, olha. É, foi foda. Foi foda. Mas aí o terceiro filme tem uma cena do Mario, né? Tem tipo. Tem. O Legolas pulando lá. Ai, que zoado. Puta. Aquela que batalha no livro, ela dura três parágrafos. É. Só que assim, eu entendo. Você faz uma batalha? Faz. Mas ela é. Ela é tão grande no terceiro filme que ela é chata. É o jeito que ela é colocada que é chato. Ela não, se estica pra outras frontes. É. Assim, você vai fazer que tudo grandioso? Faz, mas faz direito. Uhum. Mostra uma treta do caralho. Faz o Helm's Deep de novo, sabe? Sim! Faz um bagulho picudo. Você já viu aquele vídeo do Nerdwriter que é avaliando como foi construída essa cena? Sim, sim. Até o termo. Nossa, de iluminação, é que não sei o quê... Que é tudo com iluminação. Puta, tem que... Nossa, assistam, pelo amor de Deus, esse vídeo. Aí você vai valorizar ainda mais o trabalho que foi feito do Senhor dos Anéis. Olha, essa é a melhor batalha dos três filmes, sim, sem dúvida. Bom, mas então daí corta isso. Tira o Peter Jackson, porque ele tava cansado fazendo de... Porque eu não queria. Vejo eu tanto amo problema o assim, de Peter Jackson como diretor. Ele é o maior entusiasta de Tolkien do universo. Mas ele não queria fazer, ele próprio fala. Tanto que ele engordou de novo. É... Ele mas quase morreu. Pega um Peter Jackson que quer fazer. Tá, tudo bem. Dá vontade pra ele, tá bom. É, dá vontade que chama mais um zero no cheque. E só que assim, dois filmes, tira toda aquela gordura louca, não tenta fazer ligação com Sauron, essas coisas. O anel tem que estar, porque o anel, lógico, faz parte do livro do Hobbit. Então, ok. É, valoriza mais os protagonistas. É, lógico. Tira aquele romance forçado do anão e da elfa. E assim, usa o Thorin direito, sabe? Porque... O Thorin no livro é o melhor personagem. É o melhor personagem. É o melhor de longe. E assim, no primeiro filme, você vê o Thorin, beleza, pá, tem todo um trabalho nele. No segundo, ele some. No terceiro, ele volta pra ser aquela coisa bizarra depois de chegar na montanha, aquele, sabe? Fica loucão. Ah, parece a atuação ruim de vilão da Globo. É, e o ator é bom. Horrível. Mas será que tem uma versão que pornô perdeu a sutileza. Thorin escudo de caralho? Deve ter. Tá, tem que ter, né? Porra. Ah. Vários dildos, assim. o escudo dele. Eu gostei do jeito que foi feito no filme o escudo de carvalho. Porque no livro, eu fiquei pensando, como é que será que é exatamente isso? E realmente é um teco de tronco, assim. É bem louco. É, não, legal pra caralho. Legal pra carvalho. A interação com os anões é boa, isso pode ficar do jeito que tava. Achei bem legal. São, mas eles são... trabalhando juntos sempre nas coisas. É, mas eles são muito... Como fala? Chega uma hora que você não sabe qual que é qual em termos de personalidade. Visualmente você consegue, eles são bem diferenciados. Porque você deu muito espaço pra apêndices. Exato. Se você trabalhasse o livro original, você teria... No livro você consegue quem saber morre, quem morre, você se importa com quem morre e por aí vai. Nossa, não. Então, na verdade, assim, o pior defeito ali foram os três filmes. 48 frames por segundo, pelo amor de Deus, tira aquilo. Faz dois filmes, tira a gordura toda, para de fazer aquele subplot louco lá do Sauron que não deu certo. E se você quer comparar, ter um comparativo com o Senhor dos Anéis, use a melhor coisa da trilogia toda. A sutileza. Uhum. Que não tem no Hobbit. Não, não tem. Em momento algum. O próprio Senhor dos Anéis, no livro, ele é sutil. Sim. As batalhas são pequenas, assim. Não é que nem, tipo, Bernard Cornwell, assim, que as batalhas são mega detalhadas. Ou em 11 Reis Princípio, em que as batalhas são... Não, eu valorizo bem. Sim. Eu valorizo bem as batalhas, assim. É, eu não peso a mão, que eu não gosto também. Eu odeio o livro que os caras chegam e... Tipo assim, o cara não sabe a hora de acabar uma batalha. Uhum. Aí, nossa, cansa demais. Então, assim, era só realmente... É tirar a gordura daquele negócio e aquela câmera desgraçada que ele usou. Não é tão difícil. Não. Mas, infelizmente, a gente ficou com uma trilogia ruim, um gosto ruim na boca. E a Terra-média não tem mais chance de voltar. Porque Silmarillion não foi vendido, como muita gente pensa que foi, não foi. Silmarillion não serve como filme de maneira alguma. Mas tem muita coisa ali que você pode tornar... Você pode fazer 30 filmes. 30, pode. 100 filmes ali. Pode. Você pega ali um trecho. A história dos elfos indo pra Terra-média. É. A própria criação da Terra-média, se você quiser fazer, você faz. Ah, mas vai virar um filme chato pra caralho. Ah, mas eles inventam. Você pode fazer a história do... Da primeira treta dos elfos com os anões. Você pode fazer a história daquele primeiro humano picudo que aparece. Sim, sim. É verdade. Por aí vai. Não, dá pra fazer muita coisa. Ah, tem tudo que acontece após a era do Aragorn. Uhum. É que assim, pra quem não leu, o Silmarillion, ele é um livro didático. É. Ele é tipo um livro de geografia da quinta série. É. Então assim, ele é chato, ele história é difícil. História e geografia, estudos sociais. Só que assim... Ele é um livro fascinante pra você entender como o Tolkien pensava na Terra-média. E tem umas histórias bem legais lá no Não, meio. Tem bastante coisa legal, assim, só que ele é difícil. Eu demorei, sei lá, 6 meses pra ler. Um cara... Eu li acho que uns 4 livros enquanto eu lia ele. Se você acha que os elfos são babacas e só bosta, você precisa ler pra conhecer um cara que tem um nome impronunciável, que é tipo Feorn. É. Esse elfo era foda. Não, aí que tá a questão. Os elfos dos Senhor dos Anéis são músculos, são a parte mais chata. Sim. E, na verdade, no Silmarillion é a parte mais legal dele. É. Só que... Você pensa que não, porque eu gosto do Legolas até. No livro eu gosto mais dele do que no filme, porque no filme ele vira um tartaruga ninja lá no meio. Né? Ele desce com o escudo, não sei o quê. Tartaruga ninja. Vamos arrumar tartaruga ninja. Sabe? Eu faço, sabe? Porque esses filmes, eles perderam o equilíbrio. Eu não assisti o segundo. Ah, o segundo. Só que assim, Tartarugas Ninja, a graça da Tartarugas Ninja era o quê? É um negócio pra criança. Ponto. Sim. Ah, os quadrinhos eram mega violentos, não sei o quê. Não é baseado nos quadrinhos. Não ponto. É baseado nos jogos. Exato, nos jogos, no desenho. Então assim, você pega e faz o negócio mais na pegada do desenho, pensando na molecada. Uhum. Viraria uma coisa meio DreamWorks, assim. É. Aquele filme meio corrido, com aquele ritmo. Mas daria muito certo. Que eu, assim, a animação de Tartarugas Ninja sempre vai funcionar. Você viu aquele de 2004, que até o Chris Evans faz o... Sim. Quincy Jones? Não, Quincy Jones é o do Michael Jackson, caralho. Como é que é o nome do cara que tem o taco de rock? Quincy Jones. Hoje eu tuitei uma aquele coisa... Aquele brother lá. Hoje eu tuitei uma coisa que eu tava pensando. O Thriller, a gente falou mais cedo de Lobisomem, é um negócio muito louco, né? Porque era uma música que falava de lobisomem, De zumbi, de mortos-vivos, não sei o quê. Como o mundo conseguiu aceitar isso? Como... A música é foda. Michael Jackson é foda. Uhum. Ponto. Só que como que você chegou nesse ponto de, tipo, aquilo vendeu 153 milhões de discos? E assim, por que o Michael Jackson se interessou nisso naquela época, sabe? Não, ele era mega negócio de fantasia, mas dessas era coisas. A época do, tipo... Don't stop, do you get it, no? Não tinha nada a ver. E o Michael Jackson, você consegue pegar o termômetro da carreira dele com os dele. É que eu ainda tô meio rouco, não consigo fazer. Au! Porque no começo ele não fazia. Não. No Billie Jean tem uns. Au! Mas exatamente. Billie Jean, inclusive, é foda, hein? Billie Jean's not my love. It's just a girl. Think that's I'm the one. The kid's not my son. Dum, dum. Qual sua música favorita de Michael Jackson? Puta merda. Pô, é foda, hein? Não tava esperando essa. É dificílimo. E depende da época da sua vida. Porque já teve épocas que eu gostava de Black or White, por causa porque que tinha o Macaulay Culkin, e eu achava que era ele, não esqueceram de mim. Sim, eu tive essa minha época. Eu acho que a música mais competente dele, a mais de apelo, tudo assim, é Billie Jean. Mas, puta, tipo, você já ouviu o disco do Thriller inteiro? Já. É pra paulada atrás de paulada. É uma melhor que a outra. E são todas single. Todas foram single, assim. É foda. Eu acho que eu fico entre Love Never Felt So Good e... Gosto dos caras que pegam os B-sides. É, tem uma que eu não tô lembrando direito da música. É, ela é boa. Eu lembro do clipe. Que é uma mina entrando num beco e ele tá... O Michael Jackson é a gangue dos Michael Jacksons e começa a cantar pra ela. Não, Bad é no metrô. Ah, é no metrô, é verdade. É. Bad é incrível o clipe. The Way You Make Me Feel. The Way You Make Me Feel. You really turn me on. Really turn me on. Porra, do caralho também, hein? Olha, quando ele morreu, foi foda. Eu fico meio com dó dessa geração nova, porque eu percebi que ele tá se tornando esquecido, Michael Jackson. Já, bem rápido, né? E o que é triste, porque, tipo assim, por exemplo, Queen. Queen nunca vai ser esquecido. É, sei lá, um monte de coisa. Mas o Michael Jackson, sim. Porque ele, no final da carreira, ele tinha se tornado mais um meme, mais uma piada, do que o artista máximo da música. Porque... Uhum. Nunca vai existir um novo Michael Jackson. O pessoal fala de Elvis, é o rei, não sei o que, isso que lá. Meu, Michael Jackson é outro mundo. É acima de tudo. Não, nada. É que ele é o rei do pop. Não, eu sei, eu sei. É, mas assim, o pop é o gênero mais famoso e enorme de todos. Não, tudo bem, mas, cara, tipo, Michael Jackson era tudo. O pop era uma forma de definir um cara que fazia tudo. Ele fazia funk, ele fazia tudo. Ele fazia rock. Sim. Eu gosto até das músicas dele, a da baleia lá, do... You are not alone. Not alone. Nossa, ele tá branco nesse clipe, hein? É, ele ficou cada vez mais branco. Não, mas nesse clipe ele não tá branco, ele tá transparente, né? Dá pra ver o funcionamento dos órgãos dele, assim. Uma daquelas últimas músicas que ele fez, que é aquele rolê mais gangster de novo, assim, no clipe e tal, era boa também. É, que é meio Smooth Criminal aquela música. É meio Smooth Criminal. É, do caralho. Smooth Criminal fica muito na minha cabeça por conta do jogo que tinha. É do Master System, Mega Drive. Moonwalker. Moonwalker. Michael! Quer salvar os molequinhos. Se abria a porta, ele dava uma giradinha e parava com a ponta dos pés, assim, ó. Pá! Não, ele jogava, que nem no jogo. Não, ele jogava a moeda. No jukebox, aí começava o jogo. É um jogo que era um side-scrolling, né? Tipo assim, simplão, mas era legal aquele jogo. E o filme é inassistível. O filme, ele é curioso enquanto peça de... Sim. Sabe, assim, é uma curiosidade. Ele é quase experimental. É, exato, é um negócio tipo que nem aquele do... Como é o nome do filme do Dali? O cão... Chupando manga. Caralho, não me lembro. O que tem passa navalha no olho, aflitivo pra caralho. É tipo aquilo, é um negócio experimental. Assim, você devia ficar passando no MASP, assim, sabe? Assim, ficava passando Moonwalk lá, assim... Eu tinha medo do Moonwalker, assim. Sim, tinha umas partes assustadoras quando você era criança. Ele se transformava naquele robozão, assim. Vira carro. Carro, nossa. É muito louco, assim. Passava no cinema em casa. E aí, nas Tartarugas Ninja... Eu acho que as Tartarugas Ninja... O segredo é um CGzão legal. Assim, um filme de CG num ritmo acelerado, tipo que nem esses Hotel Transilvânia, essas coisas. Mas não é a proposta. Não, né? É a proposta, mas assim, é porque Tartarugas Ninja, querendo ou não, ela é um negócio mais infantil. Sim. Ah, vai ter fã que vai falar, eu sei que nos quadrinhos é violento. Mas nunca vai não funcionar. Não vai funcionar. Nunca vai funcionar porque são tartarugas gigantes. Véio. É igual fazer um filme do Zazi, o Sage, o Jimbo. E o Jimbo. Não é dá. O coelho samurai. Eu amo. Vai ficar ridículo. Nos quadrinhos. Eu amo. Eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. Mas não ia funcionar. É a mesma coisa. E Tartarugas Ninja, ele tá no imaginário popular como o desenho dos anos 80. Uhum. Então, assim, eu acho que tem que ser algo mais próximo daquilo. E no segundo filme, pelo visto, parece que eles tentaram isso. Só que não deu certo. O problema também é o mesmo problema do Transformers, que é o produtor-diretor. Michael Bay envolvido. Então se torna aquele negócio assim, você pega uns caras mega qualquer coisa pra dirigir. O cara que fez o primeiro Tartaruga Ninja é péssimo. E outra, Megan Fox não é a April O'Neil. Megan Fox nem é atriz. Vamos combinar. É, então. Tem um filme que ela tá bem, que é aquele This is 40, que é do Judd Apatow, que é do Paul Rudd, que, que até a atriz, que é a mulher do Paul Rudd, eu não me lembro o nome dela, é a esposa do Judd Apatow. Que é uma loira. Nesse filme ela tá bem, a Megan Fox. Mas assim, o papel dela é pequeno. Minúsculo. É. Que é que nem o Sam Worthington. Do Avatar. Worthington. Que ele só funciona em papéis menores. É verdade. Entendeu? Quando ele foi fazer Terminator, não ficou tão bom. Não ficou bom. Mas ele fez o Capitão Boomerang, e é talvez uma das poucas coisas daquele filme que você fala, até que ficou legal. Nossa, mesmo? No Esquadrão Suicida, é. Caralho, que diferença. Diferença, né? Que pariu. E ele tá bem. Não reconheci ele. É, ele fez um monte de filme, ele seria ruim em todos. Avatar, ele passa porque não é o foco a atuação. É porque ele tá pintado de azul o tempo todo. Depois e, dos primeiros e ele tá com um puto elenco junto, porque a Zoe Saldana é animal, uhum. A Sigourney Weaver tá lá pra segurar a bronca junto. Então, tipo assim, tem gente que segura. Tem até o... Você sabe como é o nome do vilão do Avatar? Aquele carinha aqui do Friends, que é o irmão da Phoebe? Eu sei o nome do ator. É o Giovanni Rabisi. É um dos atores que eu tenho mais orgulho de saber o nome. Giovanni Rabisi. É o Giovanni Rabisi. Aquele cara de cabelo branco, o coronelzão. É o Lang o nome dele. John Lang, Steve Lang. Steve Lang. Ou aquele cara é animal, é o Cable. É, então, eu tinha essa conversa, né? Tipo, chama o Steve Lang pra fazer o Cable. Ele próprio tirou uma foto e botou os efeitos lá. Ah, que louco. Igual, o cara é o Cable. O cara nasceu pra fazer o Cable. Vai ser o Josh Brolin, vai ser animal. Vai. No Deadpool 2. Que o Josh Brolin é do caralho também. Não, o Josh Brolin é putador. Josh Brolin é animal, é incrível, desde os Goonies. É verdade. Lembra que ele ficava fazendo o negócio na mão, assim? Ele era o irmão do Samwise Gandhi. Esqueci o nome do ator. O gordo. Não, ele não era o gordo, ele era o magrinho, o irmão. O Samwise era o principal. O Sam é o Hobbit gordo. Ah, sim, ele é o Hobbit gordo, mas é que nos Goonies tem o gordinho, que sim, fica fazendo balança da barriga lá. Qual dos Goonies era você? Cara, era o Bocão. Eu nunca fui muito de Goonies, sabia? Ah. Esses não, você é o chatão. Diferença você... na nossa, é, nossa idade faz muita diferença pra muito da esse tipo de coisa. É. Não, Goonies na minha época, assim, era tudo na nossa vida. Good enough for you. Good enough for you is good enough. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esse é o episódio mais irritante. Vai, que eu vou fazer falsete pra caralho. Nossa, puta, mas Cyndi Lauper, ninguém quase consegue cantar Cyndi Lauper. Que outra franquia pra gente arrumar? Jurassic Park. Fácil. Extremamente fácil. Vai você, T-Rex canta de... Só não bate palma, né? Tá sacanagem, deve ser o T-Rex chorando assim. Sabe que o T-Rex é puto o tempo inteiro, né? Ele não alcança o pinto. Até que pariu. Bom, quinta série, chegamos aqui. A gente tá lá desde o começo. Nós recebemos um elogio no episódio que eu falei da salsicha. É verdade. De que a gente conseguiu fazer um quadro de salsicha falando só sobre o alimento, né? Assim, piadinha de quinta série. Aí chega agora e a gente... Não, precisa compensar, precisa ter um equilíbrio. É verdade, é verdade. Equilíbrio, que é importante que... Por exemplo, atrasamos a semana passada. Uhum. Saiu na quarta-feira. Esse vai sair na segunda. Vai mesmo. Atendendo a pedidos. Você vai fazer isso? Pô. Nossa, a gente perdeu completamente os padrões da vida. Foda-se. Foda-se, é. As pessoas acompanham mesmo, então tá bom. Vamos fazer surpresa. Não, não vou contar até sair. Ah, beleza, tranquilo, legal. Você fala, surpresa! Sei, os caras, ai, que saco, tinha mais um dia pra me preparar pra essa merda. Jurassic Park, vamos lá, começa aí. Comecei. Ótimo argumento, é isso que eu espero desse podcast. Pra todo começar, esse embasamento que você traz. Arrumar a franquia, o segundo filme não podia existir. Nem o terceiro, né? Aí que tá. O segundo não deveria existir. Ponto. Uhum. O terceiro, se ele fosse mais... É que o terceiro tem elementos do Lost World, o livro do Michael Crichton. É, que ele... Se você pega essas partes do terceiro, junta com o que ficou de fora, que tem um rolê bem interessante ali no... Eu não li no o livro, né? Daria um puta filme, numa pegada do Jurassic Park original, só que mais sinistrão. Que acho que seria um caminho bom pra franquia no fim dos anos 90. Certo. Sim. Considerando o tempo que saiu, assim, tal. Seria legal. Às vezes até daria um fôlego maior pra eles. Certo, sim. Aí talvez a gente começasse a ter um Jurassic Park a cada 2 anos cada vez pior. Ok, isso podia ter acontecido. Com certeza aconteceria. Nessa revitalização, tá tudo errado, né? Primeiro que assim, eu não desgostei do Jurassic World. Em português tem um nome? Não, é Jurassic, é Jurassic World. Mesmo, né? Não, é só... É pra galera falar Jurassic World. World, ou Word. Mas assim, eu não achei um filme ruim enquanto assistia, porém é um filme que eu nunca vou querer revisitar. Exatamente. E porque os elementos que funcionam nele são os que são chupinhados do primeiro filme. É só as referências funcionam. Exato. E assim, a... engraçado que o CG dele é muito mais falso que o CG de 93. Porque 93 quase não tinha CG, né? Era muito bicho de borracha. Misturado com CG arcaico. Aquela equilibrada legal, é. Mas assim, puta, mas assim, sinceramente, sabe qual que era? Era só ter o primeiro. Se só tivesse o primeiro, foda-se, acabou. Daria morre. Pra fazer um segundo. Porque a gente tá arrumando franquias. Tem que arrumar, né? Porque dá vontade de cancelar. Daria, né, pra fazer um segundo, é, bom. Daria, uhum, mesmo. E aí, talvez, com esse tom que o livro dá, mais sinistro e tal, e trazendo outras questões... Porque o caminho questões... é... O primeiro filme, ele é mega sinistro. É. A genialidade dele é quebrar colocando crianças e o Jeff Goldblum. E o Jeff Goldblum, ele salva qualquer coisa. Life, finds a way. Essa gotinha na sua mão. Teoria do caos. Teoria do caos. É a explicação mais bizarra do mundo. E é meio sexualizado o jeito que ele fala. Ele é o putão. É. Eu vim aqui pra tentar dar ele uma... Ele vai voltar agora, né, no próximo, né? Ah, vai? Vai, vai. Da hora. Mas ele funciona voltar, entendeu? Tô louco, entendeu, pra ver ele em Thor Ragnarok, velho. Puta, vai ser a melhor parte. Pra mim vai ser um dos melhores filmes do ano. Ah, fácil. Fácil. Não, sem brincadeira, sem dúvida. Vai ser divertidíssimo. Mas eu acho que vai ser um filme que vai ser, tipo assim, não vai ser que nem Guardiões da Galáxia 1 foi, que foi um filme que, tipo assim, foi unânime, praticamente. Não. Eu acho que ele vai ser um filme estranho. Vai. Acho que a gente que gosta dos negócios assim vai achar animal, assim. Porque não é, eu acho que o apelo não é o mesmo do Guardiões da Galáxia. Não, nenhum. Então, tipo, vai ser outra coisa. Não, Jeff Goldblum é bom desde a mosca. Desde muito cedo. Ele... É da hora, é da mosca, quando ele vai começando a se transformar, ele fica muito bizarrão em cena. É da hora. É, ele tem aquela linguagem... Dá uns aquela... tiques. É, da nossa, hora. É incrível. Dá muita dó a mosca. A mosca corta o coração. Quem nunca assistiu a mosca, se eu não me engano, tem na Netflix. Eu acho que não. Ou tem. Puta, eu acho que tem. Acho que tem. Eu acho que tem. Tem sim. Se não, tem como descobrir. Aí em algum lugar precisa assistirem. Tem na Blockbuster, precisa aquele, lugar. Aquele finalzinho, que eu só vou fazer o gesto aqui pra não dar spoiler. É muito foda. É foda. Nossa, e assim, puta, é coração na mão o filme inteiro. Você fica... Não, não sofre, eu não quero que você sofra. É, ao mesmo tempo, ele tem umas partes cômicas não intencionais, né? Porque ele é antigo. Ah, sim, também tem isso, é. É, tem, é, assim, os efeitos são datados e tal, mas é do... Ah, o próprio é jeito, né, que o... O que aconteceu? O que apagou? Ah, foi o quê? O próprio jeito que o cientista do Jeff Goldblum é todo machão e tal. É engraçado. Não, é legal pra caramba. Mas, então, daí você fala de colocar os elementos no Jurassic. O que aconteceu? Ah, você tinha batido o dedo no botão de que desliga o monitor. De novo. Aqui? É. Mas eu bati por baixo aqui e apagou? Sim. Ele sensibilizou o toque. Mas agora quebrou. Deixa a porra da luz acesa que ele liga, filha da puta. O que aconteceu agora? Agora ligou. Caralho. Ligou? Tio velho da porra. Não, tá ligado, não tá? Não. Tá sim, você tava me enganando. Essa foi a coisa a pior coisa forçada que você já fez nesse podcast. Não, mas eu não tava vendo mesmo. Daqui é escuro. Sério? É, porra. Eu faço muita coisa forçada aqui. Essa não foi uma delas. É, tá. Teria que cancelar o quarto filme também. Quarto filme é Jurassic World. É. Né? Então, mas aí a partir do princípio... Ele já faz parte da franquia, entendeu? Então, estamos arrumando. Assim, estamos arrumando. Uhum. O segundo não existe, né? E o terceiro virou uma outra coisa junto com outra parte do livro. Tá. Ele tomou um tom mais sombrio. Certo. Mais pesado. Uhum. Então, o quarto filme, que agora é terceiro, ele seria totalmente diferente. Mesmo se tivesse esse gap de 20 anos. É verdade, tem razão. Seria muito diferente. Que cria um efeito borboleta na história. É. Então, ele seria bem legal. Tinha uma ideia, eu ia, né, ter a Bryce Dallas Howard correndo de salto, por exemplo. Sim. E ela tá bem no filme e tal, né? Também, tipo... E talvez a resolução fosse menos preguiçosa. Nossa, tem uma cena sempre no... Sempre tem um bicho maior, velho. Sempre com... tem um bicho... Uma hora assim que, sabe, tipo... Sabe onde isso já foi horrível? Star Wars. Ameaça Fantasma. Exatamente, sempre tem um peixe maior. Tem uma cena que os dois Velociraptors... Eles meio que... Eles, é, não, é o Velociraptor e o... É, dá uma ceninha, assim. É, só tipo, yeah. Yeah, bro fist. Então, só faltou... Só não fizeram assim que não tem braço, viu? O T-Rex vai fazer. É muito escroto. Pular pra bater. Ah, daí vem um bicho pula, não sei o que. Ah, para. Se fuder. A ideia de ter um dinossauro modificado pra ser toda aquela coisa assim é legal. Mas use direito. Mas né? Usa direito. Existem artes conceituais, as coisas que iam ter híbridos com humanos. Ah, isso é escroto. É escroto, porque você ia tomar outra direção. Mas você poderia surtar. Mas é um bagulho cagado tipo Alien 4. É. Alien 4 é esse que o roteiro é do Joss Whedon. Alien. Olha, Alien eles estão tentando fazer isso e não estão conseguindo, pelo visto. Não estão tentando porra nenhuma. Não, porque assim... Não estão tentando. É o Ridley Scott sendo velho marrento. Qual que é a graça do Alien 1? Ele é um filme de invasão de casa no espaço. É um filme de terror. É um filme de terror. Simples, pequeno, minúsculo. Claustrofóbico. Claustrofóbico. Daquele Alien que é mó feio, que ele tem a hora do abraço, que ele tá assim... É muito feio. Mas assim, é um puta filme que ele tem aquele slow burn, né? Aquele filme que demora pra acontecer, a tensão é crescente. Uhum. Quando acontece alguma coisa, fala, caralho, porra. É. Até hoje, ele é bom até hoje. É bom. Não faz muito tempo que eu assisti o primeiro, é incrível. O segundo, que é do James Cameron, Ridley Scott, nessa época, ele tava... Camarão. O camarãozão foi lá e fez um melhor filme do Alien, que é Aliens é melhor que o primeiro. Que é um filme de guerra. Que é um filme de guerra, exato. Aí... Desandou de vez. É, o 3 não é tão ruim O 3 assim. Não é tão ruim. Ele é do David Fincher, apesar dele não querer ser creditado. É. Ele é o único cara que conseguiu sair ileso de um negócio desses. Porque quando você pede, os caras te cortam de Hollywood. Sim. O cara só se tornou maior depois disso, né? Ele só foi crescendo. É, teve muita interferência de estúdio, muita... Eu queria ver a versão dele. É. E ele era um cara que vinha de fazer clips. Tipo, ele fez o clipe... Janis got a gun... Run away from the pain, yeah. Puta, com essa música eu sempre lembro de Não É Mais Um Besteiro Americano. Que eles copiam a cena das 10 coisas que eu odeio você. E eles escolhem uma música que tem o nome da menina, que é Jane. Isso. E Jane's got a gun. A polícia. Ele usa o sobrenome dela, né? Jane não sei o que lá, got a gun. Meu Deus, ela tá armada, ela tá correndo, leva choque, é lindo. Esse filme é bom. Esse ele é usa o microfone último... do Steven Tyler com o paninho amarrado. É o Chris Evans, inclusive. É o Chris Evans. Chris Evans é... que bom que as pessoas reconhecem o Chris Evans hoje em dia, eu acho ele foda. É. Ele é um puta ator. Ele é divertido. O Snowpiercer lá, o Perfura Neve, não, como é que é? É Expresso do Amanhã. Outro ótimo filme que tem na Netflix. Tem. É bom. Olha, mesmo. Puta bom pra caralho. Um puta. É. Um puta crítica política e tal. A gente tá falando do quê? Alien. Tá. O David Fincher, ele recebia muitas notas, ele tava infeliz fazendo o Alien 3. Pediu pro nome ser retirado dos créditos como diretor. Existe um nome que se usa quando se pede, sabia? Tem um nome de diretor que não é um diretor. E quando o cara pede pra tirar os nomes de crédito, eles usam alguma coisa tipo Donald, alguma coisa. Trump. Isso, exato. Porque, Donald tipo... Duck. Eu não sei, não lembro o nome, mas assim, existe. Tanto que 3 vezes foi indicado ao Oscar. Ah, é mesmo? É um nome fantasia, assim. É tipo Alan Moore ou autor original. Isso, exato. E aí ele, putz, assim, o Alien 3 ele não é um filme tão ruim. Revisitando ele não é ruim mesmo. Até que ele, na verdade, ele é o terceiro melhor filme da franquia, na minha opinião. É, 2-1-3. 2-1-3. Dá pra falar que o primeiro é o melhor, dependendo do seu gosto. É. É mais filmão, blockbuster, o segundo, sim. É. E tem o que morreu há pouco tempo. O ator que morreu há pouco tempo, pô. Vários. 2017 tá foda. Tá foda. Que ele fez o Terminator também, que ele era o punk. O punk do Terminator? É, no primeiro filme, numa ceninha, ele aparece. Ah, você ajudou pra caralho, viu? Ai, meu Deus do céu. Na hora que você soubesse, você fala, meu, é óbvio. Ele fez... ele tava no Agents of S.H.I.E.L.D. até. É, o que, que ele fazia no Agents of S.H.I.E.L.D.? Ah, ele era um agente, que era da Hydra. Um agente da Hydra? Ele é um cara mais tiozão, puta que pariu. Caralho! Que ódio! E eu gosto pra caramba dele. Ele fez aquele filme do Tom Cruise. Que é o... Com a Emily Blunt, que fica repetindo lá. Ah, o... Não sei Edge também, of Tomorrow, é. Lá. Edge of Tomorrow. Como que é em português esse filme? Eu não lembro. Na verdade, ele tinha um título melhor, que é Live, Die, Repeat. É. Que é baseado no mangá All You Need Is Kill. E olha só, vai ter uma continuação. Com os personagens, não sei como. Então, estão falando, saiu a notícia, blá blá blá. Eu não sei. Apesar que o Tom Cruise tem star power suficiente pra fazer isso. Fácil, ele faz o que ele quiser. É. E o diretor falou que é um só. Só vai ser mais um. Tipo assim, ele falou, são dois filmes dessa franquia. Eu acho ótimo. Tem dois mangás? E, bom, aí tem esse ator lá e tal. Putz, é bem legal. O que eu tava falando? Do Alien 2. Do Alien 2. E é um puta filme legal de guerra e tal, não sei o quê. Então depende do seu gosto. Bom, dito isso. Depois nós tivemos Alien 4, roteiro de Joss Whedon, onde Joss Whedon chorou porque falou que é uma bosta. Sim. E não segue nada do que ele fez. E você percebe que Joss Whedon... Porque Joss Whedon não tinha muito nome na época ainda, né? Ele só era... Tanto que Buffy, o primeiro o filme que teve, né, de nos anos 80, que é com o Luke Perry até e tal, é horrível. Sim. Esse ele chorou mesmo, porque tipo, não seguiram... Eles só pegaram o conceito e não fizeram nada do roteiro dele. Aí depois, anos depois, ele se redimiu com a série e tal, que é bem legal também. O Alien 4 é um desastre. O Alien, depois vem o Prometheus. Alien vs Predador não conta. Não. Apesar de ser cânone, não conta. Ai, nossa, vai ser muito ruim aquilo. É cânone, sabia? Tem que ser, né? Não, não tem. Não precisava ser, mas assim, acho que aqueles caras falaram, já foi, ninguém vai... Foda-se, né? É. Deixa essa porra aí. O Alien vs Predador é nojento. É horrível. É um videogame. É bem. Se você encarar como um videogame. Sabe quem deve gostar? Quem deve gostar? Fã de Resident Evil, esses filmes assim. E o melhor Predador é Predador 2. Não, você tá louco. Porra, é muito louco, mano. Não, eu gosto, mas tem não é melhor que o primeiro. Lá, mano, é muito foda. Não, tem, mas pelo amor de Deus. É do caralho. É o principal, filme. Né? O Danny Glover. Danny Glover é o principal. É o protagonista. Eu gosto muito do Predadores. Aquele que é do Robert Rodriguez. Com o narigudo lá, né? Com o Adrian Brody. Fazendo o papel de musculoso, né? O cara é mais magro que meu braço. Né? É bem legal aquele filme. Não, legal, pô. E foi filmado no jardim da casa do Robert Rodriguez. Sério? É animal isso. Não, o cara, você vê como é saber valorizar cenário. Pois é. Tipo, nossa, é muito bom, muita gente não gosta. Tem o Danny Trejo, né? Sim. E rodei, puta, pum, explode. Quem não assistiu, assista. Olha, vale a... É um filminho. É um filme menor. Ele é nos moldes do primeiro Alien, né? Ah. Ou no primeiro Predador também. É. Mas então, o Prometheus. Prometheus não é ruim. Mas o problema dele é que é um filme que, assim, ele não conclui nada. Ele descambou a franquia. Ele joga um monte de coisas interessantes, elementos interessantes. E aí ele não responde nada. Descambou a franquia. Descambou. É igual o Lost, entendeu? Sabe? Assim, exatamente. É que é o mesmo, Lost é o no fim da terceira temporada. É o Lindelof. Quando ele fala, também. We have to go back, é um flash forward, não é um flashback. Uhum. Naquele momento, eu olhei pra tela do computador, que você baixava a série nessa época, não passava ainda. Eu falei, vai tomar no cu. É que não dava deletei pra acompanhar. Todos os arquivos, nunca mais vi. Não dava pra acompanhar no AXN. Não, não tinha ainda, não teve a cabo. Não, tinha, ele estreou simultâneo, só que daí ele passa, depois ele começou a passar com uma semana de atraso, coisa assim. É, Lost passou bem perto. Eu acho que eu não tinha TV a cabo, então, sabe? É, pode ser. Mas assim, não precisa ficar se justificando, a gente não é grande o suficiente pra ser processado. Não, eu baixo mesmo, baixo coisa. Eu não baixo, pegar. Se você for preso, vai você, não eu. Pega eu, NSA. Olha, você tá chamando eles, hein? É o Damon Lindelof. Damon Lindelof. Que é o cara que não sabe escrever. Ele não sabe fazer. Ele é bom de fazer perguntas, ele é péssimo em dar as respostas. Uhum. Fácil escrever assim, né? Porra! Assim é fácil. Será que se a gente fizer uns gibis assim, uns livros assim, dá certo? Olha, o cara se deu bem em Hollywood. É. O cara já escreveu Star Trek, o cara já escreveu Alien, né? Com Star Trek, você acha que é uma franquia que precisa de conserto? Não, pelo contrário, só melhor. O terceiro filme é o melhor. Concordo com você. É que teve um meio cagado. Eu não odeio o segundo filme, mas eu vou explicar o quê. O problema dele é que ele quis ser o Ira de Khan. Ah, dos novos. Dos novos. Eu já tava pensando, onde caralhos ele vai com isso? Não. Três filmes novos. Você assistiu o terceiro? Assisti. É o melhor. É bem legal. Ele é igual a série antiga, só que com a roupagem nova. É incrível. Perfeito. Não, e o roteiro é do Simon Pegg. Não, também você pega o nerd maior e fala, vem fazer a coisa que você mais ama do seu mundo, da sua vida. O cara devia ter 30 roteiros tanto na cabeça. Que o personagem dele tem um puta destaque. É lógico, também você não é trouxa. Mas assim, é muito bom. Até o uso de sabotagem lá, que tem uma cena que. É do caralho. É legal, funciona. Mas assim. Clássico. Música clássica. Pra finalizar o Alien, música clássica. Pra finalizar o Alien. Oh my god! I know you don't! Olha, rapaz, teve uma, eu tive uma fase Beast Boys que eu acho que fiquei tipo uns 8 anos ouvindo Beast Boys, assim, tipo, quase todo dia. Gosto demais. Bom, é assim, bem a época, né? É. Intergalactic Planetary, Planetary, Intergalactic. Deve ter algum efeito aqui na mesa que fica robótico. Don't you tell me this agora. É, tudo bem. É, já, é que a gente tem que cantar sempre, né? É. É, essa é a regra. O Alien, a saída do Alien é diminuir. É voltar. Com certeza. O escopo, quanto menor, melhor. Essa franquia que se vale do... aquela criatura tão monstruosa, em milhares, ela só parece muito barata. É verdade. Ela, o contraste dela com o ser humano é absurdo. É uma máquina de medo. Tem que ser uma coisa meio... É o melhor... O jogo que fizeram, Sim, Isolation. Que ele é igual ao primeiro filme. Exatamente. O Alien, ele é o melhor design de criatura da história do cinema. Ponto. Não existe melhor que o Alien. Pô, será que saiu do nada? É foda mesmo. E é um pinto, né? Porque o primeiro filme é uma... Geiger, né, velho? É. Geiger é tudo assim. Exato, tudo é pinto. É pinto e xota. Exato, exatamente. Mas ele é muito, ele era um cara bizarrão. Ele era estranho. Eu até assisti aquele documentário do Duna. Eu ia falar disso agora, a Jodorowsky's Duna. Nossa. Que é engraçado o Jodorowsky falando, que ele fala... Foi encontrar com Giger. Giger. O sotaque dele é muito bom. Nossa, mas tipo... Que filmaço que ia ser, velho? Caralho, ia ter 10 horas. Ia ser do... E o filmaço, tá não, vendo? Não, filmaço, realmente, literalmente. Não, mas tinha envolvido Moebius, ele fez o storyboard do filme. Fez inteiro. Podia animar isso aí pra gente, sabe? O Imperador ia ser o Dalí, ia velho. Ia ser o Dalí. Ia ter o Orson Welles no filme. Sim. Na fase mais escrota ele da vida. Ele ia ser o Harkonnen, né? O Barão Harkonnen. Esse documentário é maravilhoso, maravilhoso. Tem no YouTube, pra quem quiser ver. De novo, eu lembrei do Adrien Brody. É. Porque no Meia Noite de Paris, o Adrien Brody faz o Dalí. Dalí, e bem, hein? What do you see here? I see a rhinoceros. Mas o melhor é o Hemingway. É. O carecão. É um dos melhores Hemingways. Lá do vilão do Homem-Formiga. É um dos melhores Hemingways. Nossa, incrível. Ele é o melhor personagem do filme. Ponto. É. Como que é o Owen Wilson? Ele fala assim. E é mais exagerado porque ele tá fazendo o Woody Allen. É, ele tá fazendo o Woody Allen, é. Então, Alien, a gente resolveu. Próxima franquia, vamos lá. Tropa de Elite. Gol, que felicidade! Tropa de Elite, caralho. Harry Potter. Matar um Harry Potter no final, é simples. Não, é... Na verdade, não o Harry Potter, a nova franquia. Animais Fantásticos e Onde Habita, que começou mal já. Mata... E vai ter 18 filmes. O Johnny Depp. Resolveu todos os problemas. Não, cara. Não, esse não. Esse é de longe... Não é nem de ele longe é o namorado do o maior Dumbledore, problema. O personagem dele, né? O... Sim. Como que é o nome? Grindelwald. O Grindelwald. Mas não é nem de longe o maior problema desse filme. Não, não é porque ele... Assim, mas assim, você tava com Colin Farrell. Porra, você deu um downgrade, né? É, lógico. Pega um ator melhor que o Colin Farrell, então. O Johnny Depp já foi um grande ator? Já. Mas não mais. Até 1995. Não, mentira. Até o Jack Sparrow. Até o primeiro Piratas do Caribe. É, até o Jack Sparrow início. Ali ele flipou, sei lá, surtou. Não, ele virou o Jack Sparrow. Ele esqueceu como que era ser ele. Né? Ser ele virou, normal. E ele virou um bêbado, louco, espancador de mulher. Ponto. Maluco da porra. Maluco. Nojento, inclusive. Ele é um cara nojento. Mas esse não é o maior problema daquele filme, cara. Sabe? O filme inteiro é um problemão. É, eu odeio a resolução daquele filme. Ah, tem spoiler de tudo que a gente tá falando, vai. Que eles voltam tudo, né? Que eles ficam fazendo a chuvinha lá e apaga a memória de todo mundo. Corrige tudo. Ah, sério. É. Sabe o que esse filme não me irritou, que eu achei que ia me irritar? O Redmayne. Ed Redmayne? Ed Redmayne. Ele me irritou. Porque ele é o Doctor Who, né? Nesse filme, sim. Ele é o Doctor Who. Só que... O Doctor. O Ed Redmayne já tá me enchendo o saco, porque ele sempre faz coisas muito parecidas. É porque ele é aquele... Sei lá, sabe? É tipo Ryan Gosling. É tudo sussurrado e olhinho de canto. Ah, mas o Ryan Gosling, a gente só fica olhando pra aquele espetáculo de homem. É que daí você fica... Não, porque ele aprendeu a tocar piano pra fazer La La Land. Tipo, bom pra ele, legal. Bom, mas ele tem o tempo, dinheiro e dedicação ao trabalho dele, da hora. É. Só que a atuação dele é sempre a mesma. É sempre a mesma. Eu achei engraçado no o Blade Runner, no trailer, ele tá com a mesma cara em todos os frames. Sim. Então ele deve ser um replicante, né? Um robô. Tipo, não pode. Acho que foi isso a decisão. Mas a gente for, a gente vai falar caralho aí, ó. O replicante que não sabe caçando o replicante que não sabia que era. Ah. E aí, vamos pegar um cara que tem a mesma cara sempre. É. É como o Cigano Igor não estava disponível. Foi o Ryan Gosling. Só que se você for pegar o filme original do Ridley Scott de novo. Qual das 18 versões? Qualquer uma, porque o que eu vou falar tá em todas. A atuação de Harrison Ford, ela é bem assim também. Harrison Ford sempre foi canastrão. Mas ele é um canastrão assumido. Ele é um canastrão assumido, exato. O cara era carpinteiro, velho. Né? Porra, vai se fuder. Não, ele era carpinteiro e fez uma das carreiras de maior sucesso de Hollywood. Não, é porque as decisões dele foram incríveis. Porque ele fez aquele American Graffiti com o George Lucas. Tal, beleza. Ele era meio bad boyzinho e tal, fez um papel pequeno. George Lucas falou, vem fazer esse Han Solo. Porra, aqui. A canastrice dele fez o personagem. Uhum. Tudo que é bom no Han Solo é a canastrice. Ponto. Por isso que eu tô com medo. Salvou. Do filme solo do Han Solo. Aí é. Do filme Han Solo. Uhum, exato. É o Han Solo movie. Mas daí ele teve uma decisão genial. Indiana Jones. É. Puta, aí explodiu. Só que assim, depois que ele fez também o Han Solo, ele podia fazer o que ele quisesse. I did not kill my wife! O Fugitivo é animal, pô. É, fugido. O Homem de um Braço Só. Sim. Que era uma série dos anos 60, pra quem não sabe. Get out of my plane. Força Aérea 1. Puta, Indiana Jones podia voltar a glória. Como né? arrumar a franquia Indiana Jones a partir do 4 filme? Matando ele. Passando ele, bastão. Ele tinha que ter morrido. Ele tinha que ter morrido. Também acho. Obviamente que você não mexe, não toca, não fala do Shia LaBeouf. Que nem problema do Shia LaBeouf. Aquilo não funcionou. É. Eu não odeio o Caveira de Cristal. Eu acho um filme divertido, no mínimo. Ele não é do... É. Eu acho ele assim, passa. Mas zoado, assim... Véio. Não, ele é zoado. Mas assim, eu não odeio como todo mundo odeia. Porque tipo assim, tá ali. Ah, não tem um ódio mortal tipo estragou minha vida. Mas exato. Eu não gosto. Porque, na verdade, eu não gosto muito do segundo filme do Indiana Jones. Ele é o mais esquisito, ele parece, né? Um desenho animado. É, ele só sai, que ele tem a cena mais... Das cenas que mais marcaram a minha infância. Que é o jantar. Comendo o cérebro de macaco, essas coisas. Tem uma cena daquele filme que virou um gif maravilhoso nos primórdios de internet. Quando gifs começaram a proliferar. Sim. Que a internet virou um ambiente rico de nutrientes para GIFs. Que é a parte que a mulher tem que enfiar a mão no meio dos insetos para puxar a alavanca que tá descendo o teto. É, um monte de barato, um monte de coisa. E ela fica, ai meu Deus, não vou, não, ai que nojo. Daí ele faz, we are going to die! E ele faz uma carinha triste. Tipo, ele faz, E o GIF era a cena e apareceu escrito, we are going to die, e uma carinha triste de emoticono. É muito bom, meu. Vou ver se eu acho pra colocar. Beleza. Não deve ser difícil isso aí. Mas, então, tem que matar ele. Teria. Sabe o que eu acho que tu pode salvar também? Isso seria ousado, porém legal. O que estão fazendo com Uncharted. Bota ele na infância. Porque em um dos filmes, acho que é no segundo ou no terceiro. Não, acho que é no segundo. É no terceiro. Que tem o River Phoenix, faz o papel dele jovem. No trem. E ele levanta o chapéu e é o Harrison Ford. É fodido. E é igual, os trejeitos. Puta que pariu. Não, o terceiro é maravilhoso. Sean Connery como o pai dele. É. Do caralho. Junior. Junior é muito. Eles amarrados com essa um pro outro. É, então, eu quero assistir Indiana Jones de novo. Ainda bem que eu tenho os deles. Eu fiquei com vontade, agora também eu tenho o box. O box. Nossa, é maravilhoso. Puta que pariu. Até me arrepiou, sério. É bom demais, pô. Olha, pra quem é da nossa geração, Indiana Jones é precioso, hein? Sim, porra. É um dos últimos filmes. Que ainda tinha aquela magia do cinema. É que ele foi feito aos moldes daqueles filmes dos anos 30. É. E era a ideia. Sim. E na verdade existe o Indiana Jones nos anos 30. Existe um filme que é assim. Uhum. Só que não chamava, acho que, Indiana Jones, se não me engano. É. Mas tipo... Então, daí voltando. Como resolver a franquia Indiana Jones? Prequel. Pega ele jovem, pega um ator que consiga fazer ele jovem. Essa até funcionaria. Porque, até mesmo porque os temas mais interessantes para ser tratados estão antes, né? Sim. Porque depois da Segunda Guerra, o mundo entrou num outro rolê. Você perde o misticismo e entra no industrialismo. Você pode fazer na Primeira Guerra. Pode. Porra, aí a Mulher Maravilha, não foi? Imagina a cena, ela e o Indiana Jones. Os dois com chicote. Não, então, tipo assim, é a única saída pra Indiana Jones. Eu gosto da teoria de fã de que tudo aquilo que acontece na Caveira de Cristal... É. Não, pega que tem mais ali. Aquilo é tudo um delírio uhum. do Indiana, Depois que ele sobrevive à explosão nuclear. Ah, tá. Que ele tá com radiation poison, todo cagado, fudido, quebrado, porque a geladeira decolou. E tudo aquilo é ele delirando no hospital. Mas você sabe, você sabe que aquilo é um easter egg do próprio Spielberg? Porque você sabe que o De Volta pro Futuro, o DeLorean não era um DeLorean, era uma geladeira. Ah, sim. E aí é tipo meio que o easter egg dele próprio. Eles ficaram com medo das crianças começarem a entrar em geladeiras e ficarem presas dentro. Sim, porque na época exatamente. A geladeira só abria por fora. Por fora. E que morria. Eu lembro de gente morrendo aqui no Brasil, de monte. Uma criançada tinha aquelas campanhas, né? Sim, não entra no freezer, não entra na geladeira. E aí eles fizeram o DeLorean e o resto é história, quem, né? Que filmaço. É a melhor franquia da história do cinema. É a melhor. Mas, então, Indiana Jones, putz, prequelzinho ali, ó. Redondinho, pega um ator bacana. É, acho que funcionaria. Sabe mesmo, quem poderia viu? Ser um Indiana Jones legal se eles hoje fossem fazer um request? Um request? Sam Rockwell. O Sam Rockwell. Nossa! Porra, ele tem a canastrice necessária. Nossa, tem, ele tem. Só que ele tem tipo 52 anos, né? Assim. Isso não é problema hoje em dia, não né? Não é problema hoje em dia. Olha Homem-Formiga, olha Guardiões da Galáxia 2. Ah, mas o Paul Rudd parece ter 18 anos. Parece não, que ele tá igual o Patrick Beverly Hills. O pai do Charlie Sheen lá. O... Ah, não. É o melhor efeito de aging, né? É, tipo, de fudido, deixar mano. Mais jovem de todos é o do Michael Douglas. E o do. Caralho, a gente tá foda de nome hoje de novo. Pode falar que eu sei. O do Guardiões da Galáxia 2. Ah, o... Meu Snake Deus. Plissken. Snake Plissken. Pera. Não, caralho, não pode. O Aventureiro no Bairro Proibido. Kurt Russell. Kurt Russell tá de novo com 25 anos. Perfeito velho. Também, é fudido, né? Porra. Não, é incrível, tipo... Mas eu acho que o do Michael Douglas é o mais perfeito de todos. É do caralho. Porque tem close dele, né, assim, é... E não tem aquela boquinha que nem do... Boca mole. Do Jeff Bridges no Tron. É. Tron só tem dois filmes. O Tron não tem que salvar, porque é só continuar. O Tron é tipo quase um remake, não é uma franquia. É. Eu gosto do segundo Tron, sabia? Eu gosto da possibilidade que ele abre no fim do filme. Então, justamente, que é a personagem da Olivia Wilde, não lembro o nome dela, ela vem pro planeta, tipo, pro mundo um real. É tipo, vai virar um Matrix de videogame, assim, é da hora. É, não, o Tron era só continuar, Tron era fácil. Sherlock. A do é. Robert Downey Jr.? É. Ah, meu, também, tipo, é só continuar também. Você acha? Ah, eu acho, porque assim, eu gosto bastante do primeiro filme. Eu acho o segundo filme infinitamente inferior, porém não acho ruim. Eu acho que assim, o Moriarty e ele... Assim, eu gostei do ator do Moriarty, achei foda. Mas eu não achei que assim, é um filme ruim. Eu acho que não tinha salvação. O melhor Moriarty ainda é o da série do Sherlock. Ele é muito... Você já assistiu a última temporada? Como é que é? But baby, you should see me in a crowd. Você viu a última temporada? Não vi porque o episódio de Natal queimou toda a possibilidade de eu gostar dessa série. Eu tenho esse problema. O Moffat me afasta das coisas que ele faz. Mas a última temporada, cara, é foda. É mesmo? Eu ouvi meio opiniões. Ele foi divididas. Divisor de águas. Tem muita gente que detestou a temporada. Uhum. Eu gostei. Pra caralho. Tá. E o Moriarty aparece. O ator mesmo, assim, não é uma gravação, nada assim. Ah, bacana. Não, eu gosto dele. Ele fez um filme... Ah, eu assisti aquele filme Victor Frankenstein, que é com o James McAvoy. Sim, sim. É um filme divertidinho. É o roteiro do Max Landis, né? Até, Harry Potter, né? E o Xavier. Mas eu odiei o fato da corcunda do Hugo ser um abscesso gigante. Igor, né? Hugo. Hugo Cabret. Eu gosto do Hugo Cabret. Filme do Scorsese pra crianças. Bonitinho. É bonitinho, é fofinho. Mas também é um filme esquecível, pra ser sincero. Mas o... Esse filme é legal, esse filme do Victor Frankenstein. É tipo uma joia. É um filme básico de Netflix, assim. É um filme que tem na televisão. É assim. Verdade. Mas... Daí ele é um investigador obsessivo, né? O... Uhum. Coisa lá, o Moriarty. Então, a Sherlock, quem mais precisa de reboot pra mim é a série do que o filme. A série vai ter, né? Porque o showrunner tá se aposentando. Não vai ter mais temporada. Como que você vai trazer o Cumberbatch pra fazer série de televisão? É impossível mais. Não tem como ele voltar mais. Ah, não sei, viu? Não tem como. Só se o cara quiser muito, sabe? E ele não precisa mais. Ele não precisa, isso é fato. Não, e nem o Martin Freeman. É. O próprio Moriarty acho que deve ter. Ah, ele fez o Spectre do James Bond, essas coisas. Sim. James Bond, e aí? Tem caminho diferente agora? Idris Elba. Ia ser louco. Oh, caralho! Idris Elba socando a galera. Puta merda. Mas não é uma franquia que eu acho que precisa de conserto. Ela se conserta de tempo em tempo. Se a gente considerar fases, vai. A fase do brother agora, do alemão. Daniel Craig. Do Daniel Craig. O Didi Mocó, o primeiro versão é batata. pra caralho. É, não assisti, é. O segundo tava falando é esquisito isso pra porra. Mim. É. O terceiro é bem foda. O Skyfall. E o quarto é bem legal também. Ele mantém, assim, ele segura bem a onda. Então, eu não vejo que... Ele não precisa se arrumar. Vai ter mais um pra, com Daniel o Daniel Craig, Craig conseguiria, né, segurar mais uns três filmes. Tranquilo. Ah, tá. Consegue, consegue. Porque... Porque, assim, primeiro, James Bond não precisa ser jovem. Não. É que, assim, é que quando você me fala na possibilidade de trazer o Idris Elba... Porra. Puta, e aí, que pariu, tipo, né, você fala, tipo, Daniel Craig, tchau. Eu acho que você tinha essa possibilidade até fechar na Torre Negra. E agora ele vai precisar fazer 18 filmes. Não vai fazer sucesso esse filme. Mas vai ter pelo menos mais um. Eu não acho. Vai. Você viu o caralho que foi fazer esse filme? Por mais que é a produção do Ron Howard, por mais que tenha dinheiro envolvido pra caralho, isso aqui, isso aqui, foi difícil eles tirarem do chão. Mas eu acho que vai bem esse filme, sim, viu? Não, eu acho... Olha, assim, é uma data ótima, que é no começo de agosto, que é o fim do verão americano. Uhum. É uma época que, assim, o último blockbuster sempre se dá bem. Uhum. Nós temos exemplo do Suicide Squad, né? O Esquadrão Suicida, o Guardiões da Galáxia. E se você for no retroativo, você vai ver um monte de filme. Mas não sei, eu não sei se é um conceito. Eu achei o trailer legal, porém genérico. Vou te falar que o primeiro livro é escabroso de ruim. Sim, então... É, todo mundo fala isso. Mas não vai ser baseado no primeiro livro, né? Ele é baseado na franquia ele como é um todo, só que ele é uma sequência, né? É. Mas, assim, eu não sei... assim, eu acho que uma grande incógnita, pra ser sincero. Eu espero até que faça dinheiro, porque eu acho que a possibilidade dessa... Qual você prefere? Tanto faz. Mas aí... Eu acho que as possibilidades da... Pra não ficar misturando muito. As possibilidades da franquia... Elas são muito legais, pelo Sim. que eu sei do que rola. Então eu acho que, assim, se fizer dinheiro, vai girar. E o Idris Elba merece uma franquia pra chamar de sua. Sim. Tá demorando pra ele ter uma, hein? Fez o Pacific Rim, só que, né, spoiler, ele morre. É. Eu gosto do Pacific Rim. E legal que o John Boyega, né, ele vai ser o filho dele. Filho do personagem do Idris Elba. E eu gosto de John Boyega. Eu também. Ele é legal. É legal. E ele fez muito bem o Finn, né? Aproveitando de John Boyega, vamos ser polêmico. Como consertar Star Wars? Puta, Star Wars. Star Wars tem que... Depois do episódio 9, no mínimo, tem que se afastar completamente do legado Skywalker, essas Sim. coisas. Star Wars precisa mostrar que aquele universo é realmente grande, porque Star Wars, Star Wars é um universo muito menor do que parece. Porque ele sempre depende de quê? Império ou derivados. Stormtroopers, AT-AT, AT-ST... Eu acho que o futuro do Star Wars tá em contar as pequenas histórias. As histórias em pequena escala. Eu acho que chega aí o de Han treta Solo que muda a vida toda, certo. Que muda a porra da origem do universo, da orientação da coisa toda. Foda-se isso. É. Você já estabeleceu muito bem isso. Você Sim. tem 9 filmes. Sim, exato. Sabe? Não, eu acho que, assim... Tem que ter mais Rogue One. É, só que melhor. A gente sempre bate nessa... Não, mas, assim, o Rogue One, ele trouxe um sabor diferente. Ele trouxe um sabor diferente pra franquia. E é isso que eu quero. Eu acho que, assim, os filmes da saga têm que ser grandiosos. Guerra, Star Wars, ok. Uma guerra nas estrelas. Só que, assim, distancia. Distancia do Skywalker... Da força, faz filmes que envolvam guerra mesmo, sei lá, inventa uma coisa louca aí, porque eu acho que se você ficar batendo. Filmes focados em Trooper, sabe, se for o caso. Uma coisa que eu sempre sonhei eles fizeram foi dar personalidade ao Stormtrooper, e tem o Finn, que é um, então, tipo, pra mim, supriu uma necessidade que eu tinha. No universo expandido. Ah, aí tem. Tem uma senhora chamada Karen Travis. É. Que ela fez uma das melhores séries do universo expandido. Que se chama Republic Commando. Se passa entre o episódio 2 e até depois do 3. Tá. Que ela segue um... São um livro sobre um pelotão, um esquadrão de clones. Tá. Que são 4 ou 5, né? Aham. E aí... Essa fase que ela pegou é da Guerras Clônicas. É da Guerras Clônicas. E depois que estoura as Guerras Clônicas e ela acompanha esse grupo de troopers, assim, até o final da trilogia nova. Certo. Passa pelo treinamento deles, várias situações importantes e relevantes nos filmes, tudo mais. E ela definiu a cultura mandaloriana. dando profundidade pro personagem que todo mundo gosta pelo visual, que é o de Boba Fett. Só pelo visual. Enfim, ela fez um bagulho muito legal. Ela criou um idioma. Então, no universo expandido, o Boba Fett é incrível. Nos filmes, ele é uma bosta. Ela criou o idioma mandaloriano. Aí é foda, hein? Os costumes. Ela, tipo, definiu, solidificou o bagulho. E é muito legal. Tem bastante coisa no Star Wars Rebels. Isso aí. É, sim, sim. E vai pra frente, vai... Um dos livros chama Ordem 66. Ah, é. E depois tem o último, que é Imperial Commando, porque já mudou pra Império, assim. Então, certo. É uma série muito legal. E isso daria uma série de filmes foda. Isso daria uma série foda. É, não, se você pegar o universo expandido, tem um monte de coisa que você pode fazer legal. Tem um monte de lixo. Sabe uma coisa que podia ser legal? Um filme do Throne. Mas um filme focado nele. Tipo o livro do... Que vai sair agora, do Timothy Zahn. Já saiu nos Estados Unidos. Ah, saiu nos Estados Unidos? Tô louco pra ler. Eu acho que em breve sai aqui. Espero que sim, né? É que é um livro que tem muito potencial de venda, se for pensar. Sim, tem. Porque é o Timothy Zahn. Sim. Que pra quem não sabe, ele fez... A melhor série do universo expandido. Que é a trilogia de Throne. Que é esse personagem que nós estamos falando, que é um cara que azul. É meio que... Assim, ele já era o roteiro perfeito pra você dar sequência pra Star Wars se você pegasse uma época mais próxima. Próxima, sim. Perfeito. Porque ela se passa exatamente quando acaba o Retorno de Jedi. É, pouquíssimo tempo depois. Assim, já tem a Academia Jedi, não tem? É, eles estabelecendo... Não tem ainda, acho. Não, né? Eles estão estabelecendo a República. É, deve ser, digamos, 5 anos depois. Coisa assim. É, no máximo. Então, mas assim, coisas diferentes, coisas menores. Assim, o Rogue One foi um bom aperitivo. O Han Solo pode ser isso. O Han Solo, eu acho que o Han Solo vai ser meio que o Guardiões da Galáxia. Não sei se vai ficar legal. Então, não sei se vai ficar legal. Os diretores / roteiristas são ótimas. Falei deles no episódio passado. Sim. Que é o Phil Lord e Chris Miller. Mas assim, eu confio por causa deles. Entendeu? Mas o Guardiões da Galáxia é o melhor Star Wars dos últimos tempos. Né? Então tem isso. Tem mais alguma franquia pra arrumar? Eu acho que a gente acabou bem. É, né? Acabou minha nota alta, hein? É, porra. Mas aí você bota no 79. Não, esse sotaque é muito foda. Diretamente do Tártaro. Caralho, parece um crocodilo. Thriller Croc do... Gostei. Podia gravar o episódio todo assim. Que insuportável. É pior que a Ordem 77. Mas eu queria ter essa voz. Você não queria? Não, eu não entendo. Só pra ver. Então, não, os 70 são os melhores. Então bota 76. Isso. 76. 75? 74. É minha voz. O que tá acontecendo? Oi, eu tô mudando isso aqui, ó. I'm feeling this. This is so cool right now. I'm feeling this. Oh. 72. 72. É de novo minha voz. 71 é... 71 é bacana. Legal. Parece que eu tô com um negócio na boca. É um bagulho de rádio, assim. Uma coisa... Capacete Stormtrooper, né? Move along. É, 70 pra acabar. O 70... O que tá acontecendo? Ah, tá indo pra um lado pro outro. Que não vai aparecer no final. Mas põe o 78, que as pessoas não viram o 78. A gente só tá brincando. Isso é muito foda, porra. Esse aqui eu fico sexy pra caralho. A pessoa ouve e fala, é o Idris Elba. Cara, isso me lembra um trote famoso que rodou na internet. Que um cara liga pra uma igreja e diz que tá possuído. E ele começa a falar tal, e eles modulam, a voz vai descendo. E depois sobe tudo, fica fininha, igual 77. Sei, sei. Ele começa... Deixa eu botar pra fazer. Agora eu sou o Pato Donald! E o cara tá levando as pessoas pra sério, assim, ele tá levando, vou descer elevador, desci. Então, engraçado que eu me lembro de algo assim. Eu não sei se era exatamente esse, mas tinha uns trotes assim, muito na época do Orkut. Sim, sim. Era bem legal. Eu tô adorando isso aqui. É a coisa mais legal que aconteceu na minha vida. Mas eu acho que tá muito esticado já. Foda-se. O Thiago, o Xará, com H, Thiago Lee. Thiago, ele... No Twitter, ele adorou a Ordem 77, que foi ele que nomeou. Twitter de Bafomé. O legal é que ele adorou. Olha que foda. É só dar uma sussurrada. É. Então, o Thiago Lee, ele adorou a 77. Ele falou que quase se urinou na rua. Barone, imagina as pessoas se urinando. Eu pensei que você ia falar, Barone, sabe o que eu odeio? Ia ser bom. É que eu tô tão feliz com essa voz. Mas ela de vilão, não é bom? Barone, sabe o que eu odeio? Puta que pariu, esse vai ser o efeito oficial do Sabe o que eu odeio. Eu não, caralho. Quero, não muda mais esse cursor. Não muda. Eita porra, não pensei o que eu odeio. eu sei o que eu tava falando dessa banda agora. Eu odeio gente que fala mal do Avenged Sevenfold. Porque é uma banda que eu gosto. E aí falam... A gente abordou isso uns episódios pra trás. Ah... Você sabe, né? Não lembro. Você fica falando, eu odeio isso porque eu gosto. Gente que odeia isso porque eu gosto. É uma coisa bem babaca. É, não gosto do que você quiser. Não tem problema. Então você não tem ódio do episódio. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Quase que eu fiz a... Eu tô me ouvindo de novo com a voz. O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Eu odeio o fato de que não tem mais casos de família. Ou tem? Eu não sei. Casos de família era muito legal. Eu gosto desses criadores de meme, assim, que tem na televisão aberta, que é tipo... Tá muito difícil, porque eu tô ainda ouvindo a voz. Sério? Por exemplo, Polícia 24 Horas, tem memes incríveis. Sim. Casos de família, essas coisas. Já foi muito tempo, né? Foi. Nós temos que ler o e-mail. É verdade, mas então, depois você sabe o que eu odeio. Mas então, você odeia alguma coisa? Eu odeio gente que se atrasa. Você tá falando pra isso pra caralho. Pra mim? Pro mundo, velho. Então tá bom. Assim, eu já odeio me atrasar. Eu faço de tudo possível pra não me atrasar. Olha, eu faço de tudo, mas eu sempre me atraso. Ah, isso aí mostra uma ineficácia na sua vida. Mas isso é de família. Na minha família todo mundo se atrasa. Mas e aí eu odeio quando outras pessoas fazem eu me atrasar. Ah, você se atrasar por causa do... Isso é foda. Aí já é outra coisa. E também odeio quando você fala X horas em tal lugar e a pessoa leva uma hora a mais pra chegar. Eu não tô falando de atraso de 15 minutos. Sim, não, tá. Tô falando de gente que deliberadamente se atrasa. Ah, não, mas... Não, sim. Aí não sabe calcular a porra do tempo. Eu não sei muito, não. Pra ser sincero. Mas eu não me atraso uma hora e meia, duas horas. Não, só quando você dorme. É que não foi bem atraso. A gente não marcou alguma hora. Não tava meio, tava meio... Nossa, me babei. Ruim de babar com barba que você não sabe se tem baba na barba. Bom, agora é hora do leitura de e-mails desse... E-mail. E-mail. A gente tem um e-mail aqui, bem antigo já, que eu não tinha visto. Eita. É do Luiz Irber. Irber? Irber. Luiz Uber. Luiz Uber. Nos mandou um e-mail que ele já tinha ouvido atrasado e demorou todo esse tempo ainda pra eu falar. Ah, então tá todo mundo atrasado. E você falou que você odeia a gente atrasado. Ah. Mas e-mail é diferente, né? Você não tá combinando mandar um e-mail. Qual vou época? Te mandar e-mail às 14 horas, viu? Fica ligeiro aí. Qual a época que ele mandou? Que data? Dia 13 de maio. Ah, tá perto até. Não tá tão... É, uma quinzena aí, né? Sim. Ele diz... Buenas! Ouvi o episódio 18 só hoje e resolvi estrear o e-mail porque não acho que vai caber no tweet. Colossal. Já passou no circuito comercial americano. Irei sorte de pegar ele no cinema indizinho aqui da cidade. Ah, temos um ouvinte internacional, rapaz. Puta que pariu. Aí, Donald Trump, chama nós, irmão. Ô, Luiz, você precisa começar a mostrar o episódio que a gente abriu falando inglês, porque o Thiago me desafiou. E depois de 5 segundos, os americanos não entenderam minha porra nenhuma, mas você mostra. Mas pelo menos deu download. E é muito foda. Em caps, assim. E é muito foda! É muito foda! O triste é que pouca gente vai assistir / gostar. Porque quem gosta de filme sério, entre aspas, não vai ver porque tem monstro. E os Gamergate barra Otaku vão assistirem odiar, porque não é nem um pouco sutil. Eu acho que era sutil. Ah, é sutil. Nas críticas é a essa galerinha. Você tem que falar com um sotaque americanizado. Tá bom, então eu vou voltar essa frase inteira. O triste é que pouca gente vai assistir barra gostar, porque quem gosta de filme sério não vai ver, porque tem monstro. Monstro. E Gamergate barra Otaku vão assistir e odiar, porque não é nem um pouco sutil nas críticas a essa galerinha. Emoticon sorrindo. Ah, tem emoticonzinho, é melhor e-mail. Se não se importarem com spoilers, tem uma análise ótima no Thor. Sabe aquele site Thor, que também é uma editora? Ah, Thor.com, sim. Thor do jeito certo de escrever. É Thor, T-O-R. Ele bota um link, eu vou colocar o link na postagem. Oh, bacana. Olha, contribuição de ouvinte. É. Então, os filmes de 2017... Estamos dando certo. Tá par a par para favorito com Handmaiden. Entre aspas, A Criada. Olha, eu não sei o nome, que você ficou no Brasil, eu não sei nem se veio pra cá, não sei nem se vai vir. Eu nem sei que filme é esse. E olha que eu manjo, hein? Que é do diretor do Oldboy e que também tem essa vibe de pegar clichês e moldes de filmes e reverter tudo. Se é do diretor do Oldboy, tem menos chance ainda de passar aqui em um momento. Mas será que o filme é coreano? Provável. Porque o diretor é coreano, ok, mas será que o filme é? Provavelmente. Olha, Oldboy, então, sério... Tipo, Luiz, desculpa, mas foda-se essa indicação dele. Old Boy, assistam de alguma forma. Assistam Old Boy. Mas... E termina com... Abraço! Abraço! Abraço pra você, Luiz. Um salve aí, Luiz. Diretamente do Brasil para os Estados Unidos, fazendo a ponte aérea aí, passando no Duty Free. É, traz umas muambas. Oh. Quando você estiver voltando, Luiz, manda um e-mail, que a gente vai fazer uns pedidos. E se quiser mandar mais e-mail pra falar o que tá passando no circuito independente indizinho aí, como é, que ele falou aí. O cinema indizinho da cidade. Cinema indizinho, cara, da cidade, aí fala pra nós aí. Depois disso. É. Temos. Alex Davis mandou e-mail. O assunto do e-mail é: isso não é um e-mail. Que original, hein? E no corpo do e-mail tá assim, ó. Isso não é um corpo de texto de e-mail. Na assinatura tá, isso não é uma assinatura. Ele foi dedicado, ele trocou a assinatura do e-mail dele, mano. Caralho! O cara perdeu 3 minutos pra fazer um e-mail. Isso não é uma assinatura. Aí, Alessio, abraço pra você, eu te amo, Alessio. Em outro ponto, Felipe Bezerra. Ai, meu Deus do céu. Ogeriza Comics. Virou praga, tchim. Virou praga essa porra, né? Ele mandou um e-mail 9 dias atrás, tá? O do Alessio de 6 horas atrás. Nossa! É. Da hora. Alessio tá engajado. Não, o Alessio virou fãzão, pô. O Felipe mandou um e-mail assim. E-mail. Bem a cara daquele moleque. Se eu mandar um e-mail, vocês vão ler no programa? Eu respondi com... Esse e-mail não, né? Que ele prontamente respondeu com... Era ele mesmo, mas pode ser esse também. Então tá lido. Então, percebam que esse é o nível dos quadrinhos de hoje. Não, mentira. Hoje eles a Comics é bacana. Vão atrás aí. Que dá... Esse é o nível do autor. O cara é o chefe do coletivo. É que nem o autor de 11 Reis Princípio fica fazendo uns piadas de tiozão o tempo todo. Que acha que o melhor tweet da história... Um dia a história me vingará. Quando eu morrer, esse tweet vai virar camiseta. Vai ser igual o Deus é Top do Neymar. E o que mais estará na camiseta, Thiago? Nossos contatos. Onde as pessoas podem nos encontrar? Olha, hoje foi pra mim. No Twitter. Estamos eu como @tpzanetic. O Barone está com @barone com E. É, com E, meu nome. É, com E. Mas não é assim escrito com E. Barone com E, não. É Barone. Barone. E o meu é tpzanetic, com C mudo no final. O Thiago Pezanetic. Thiago Pezanetic, tic, né? Na verdade, também no e-mail tem. No e-mail. No site tem lá nossos contatos no corpo das postagens. Tem. É, no Instagram, eu estou também com o tpezanetic. Qual que é o site? Você disse no site ou no Discord? Ah, isso não, é o site.com. Você viu como eu não estou preparado para essas coisas? Você é noob. Você é o host, não eu. Aí você pode deixar no comentário, no post, como algumas pessoas fazem às vezes, e de vez em quando a gente lê. É. Não, não, eu leio sempre. Eu só não respondo sempre. Exatamente. Mas eu fico feliz. E no Instagram, como @tpezanetic, o Baroni está como fbaroni? Fbaroni. Fbaroni. Que é de Fernando Baroni, você podia mudar a arroba de um dos dois, né? Eu vou fazer arroba Fubu. Não, cara, eu não vou mudar, sabe? Porque eu compito com uma população enorme de italianos do sul pra ter meu sobrenome na porra dos usuários. Em um episódio passado eu falei sobre que eu fui no cemitério. Uhum. E aí eu esqueci de completar essa história. Tinha na frente da campa da minha família, tem a família Baroni. É mesmo? Será que não é da sua família? É com E? É com E. Olha só. É na frente, assim, tipo, de um lado é da minha e do outro lado é dos Baroni. Olha só, isso aqui tava destinado a acontecer. É, nossa, a gente nasceu pra ficar junto. E... Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Eterno amor, é sempre assim que tem que ser. Ah, deixa assim só pra falar uma coisa. Você também pode acessar no Facebook a nossa página. Isso não é uma página. Curta a página, curta as postagens, ajude. Não entendi porra nenhuma que você tá falando. É o quê? Ah, compra as nossas coisas. Ele foi muito bacana agora. As nossas produtos estão no site, isso não é o site.com. Tem lá 11 Reis Princípios, HQs da Escape Coletivo. E é Escape, não é Escape. É, tudo bem, comprou, foda-se, chama como quiser. Exatamente. Tem também os quadrinhos que eu publiquei, que tem lá. Tem também Insano. Ah, é verdade, Insano. Que merda. Insano, por algum acaso, vocês consideram como uma HQ da Escape Coletivo? Não. Não. Muito legal. Não. Não. Até que merda. Até que merda. Operei quadrinhos. Rebara. Tem Fome dos Mortos. Esse combinou. Dito isso, tchau. Tchau. Tchau e tchau. O Bihari do Capeta. Baiaia, baiaia, baiaia, baiaia, baiaia. Baby! Como é que é? Have you ever been kissed by a rose on the grave? Ooh, the more I get of you, the stranger feels, yeah. Now that your roses are bloom, the light that can see through all the way. There's so much I can tell you, so much you can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. É mó bonita essa música, pode zoar o que quiser. Eu tava ouvindo no busão antes de vir pra cá. É boa pra caralho. Eu tava ouvindo Avenged Sevenfold. Nossa senhora. Eu gosto pra caralho. Eu detesto essa porra. Eu fui no show. Eu também, eu odiei cada momento. Eu tenho a palheta mesmo. Por causa da porra da espera que eu tive que fazer na frente daquele palco, porque ia ter depois com o Zone Age. E eu queria um lugar bom. Ah, não, eu fui no show só deles. Nossa, você é ridículo. Não, a gente não teve nem banda de abertura. Quem vai querer tocar aqueles caras? Não é querer tocar, é pago pra tocar, sabia? Deve ter sido caro, por isso que ninguém tocou. É, eles eram muquirana. É, não, você vê a organização daqui que ganha, né? Não é nem a banda, né? É, a banda ganha bem pouco. We will get back against the wall! Vai, vamos lá. Oh. It's born this afterlife, cause this time I'm right. Eu pensei que você ia parar pra gente gravar. To move on and on. Barulho!